4 para cópia, 1 1 8 decimal 95. Boa noite, 04 para o Galeão, autorizado 360, via UP Zulu 10, após que eu vá minha rota do plano, decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 1208 e transponder 5043. Procedimento correto, reporte pronto para o push. Tá 9910, bom dia, só na identificação. Vai direto pro Bruna, desça para 2000 país, com novel 0014. Identificou, descendo para 2000, ajustado com 0014. Total 9910. Vai direto pro Bruna, né? Autorizado. Para iniciar o seu pushback. Andrés, no 7, eu nunca ouvi se vai demorar muito para iniciar o táxi? Mais. Ciente, tá? Bom dia, TAM 3597, desce para 4000 pés, Senegal na 014, vai direto bom. 211 prossiga? Guardando a cópia 380. Ciente para o Galeão, aguarde cópia. Andrés, não sei, não poderia confirmar as instruções de táxi? Andrés, não sei, está pronto para o táxi. 1 Este é o 3171, táxi via parte principal, Índia e Alfa, reporte pronto no ponto de espera da 10. Este é o 3171. Para Porto de Alfa, parabéns, 3890, para nós. Então, 3890, equipe de solo, que após a passagem do TAN, sua retaguarda está livre, puxa a sinal e reposte táxi. O Web 5808, coordenando a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da TAN, sua retaguarda está livre, puxa a sinal e reposte táxi. Após o TAN, está livre, puxa a sinal e reposte táxi. Para o Galeão, 360, pronto? Pronto, 621. Para o Galeão, autorizado 360, via UP Zulu 10 após conforme rota. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda após bridge. Controle 1208, transponde 5044. 0 para o Rio, autorizado, UP Zulu 10, conforme rota, da EL, Leda bridge, decolando da 10, 1208, 5044 é o código. Canal 21, cruzamento correto, postando para posicionamento. Voltará. Então 3171, autorizado a alinhar em decolar pistão 10, vento variável 1 nó. Autorizado a decolar pistão 10. Está 9910, redução para 2109. Reduzindo 2109, mais 9910. Total 9910, autorizado para a linha, reporte estabilizado. Afirmativo, informaria estabilizado 9910. Salvador, bom dia, 692, como é possível o telefone 0 Recife? 1642 para cópia 1895. Estabilizado, o TA 3153. TA 3153, completo sinal, chama torre 1895. Bom dia, 3153. No decolador 18, controle no 0.8. 30. E autonomia Oceano Aguaruz. Zurico, vem pessoas a bordo? Perdão, 5 horas de autonomia POB 58 Oceano Aguaruz. Autorizado táxi via Índia e Alfa do ponto de espera, chamada pronto, QNH no 04, Web 508. Índia e Alfa no 04, no ponto de espera, 508. Então 317 no decolado às 19, controle 120 decimal 8. Nível 360, Voleda. 360, Voleda, 3171. 19. Para 2 mil pés, autorizado sinal IS, porta estabilizada. Autorizado IS, porta estabilizada. 4. Pega a nave da UEM, 4 de alta, portará conexão 0 no 0 no 4, até 3 2 0. 2 Amador, bom dia, tá 3153, passou Simbra, paz, chave travada. 3153, autorizado pouso pistão no 0, vento variável 0, 1 nó, QNH no 0 no 4. 14 de pouso no 0, 3153. Corre, realmente, top 2, então eu estou 374 para Recife. 642 para Recife, 390 Ciente, aguarde. Oi, no 607, Guarulhos, 360, Ciente, número 2, cópia. Azul 4201, no Ciente, aguarde para o push. Estabilizado o localizador, total 9990. Total 9990, complexo final de Sani Torre 1895. 1895, 9990. Esperador no zero. Ok, 4201, aguarde para o push. Zero no 1, está livre, puxa, acionar a resposta táxi. Três no 5-3, no solo S-2-2, libere pista pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Próxima à direita, Alfa, reportará antes da Juliette, dá 3-1 no 5-3. Portão 08, aguarde para o push. Negativo, Web, temos uma aeronave agora no marcador externo, agora distante. Ok, obrigado. O 99 no zero na escuta? Positivo, passamos o externo no momento, estabilizado, 99 no zero. Baixado e travado, confirme? Afirmativo, baixado travado, 99 no zero. 99 no zero, autorizado o pouso, pistão no zero, vento 050 graus, 02 nós. Está livre o pouso, 99 no zero. Três, 153, autorizado ingresso na Juliette para o gate 09. Autorizado ingresso Juliette, gate 09, TAM 3153. 1804, com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da TAM para o gate 09, está livre para acionar a resposta táxi. Web 5808, após o pouso da aeronave da Total, ali mantém pistão no zero. para a aeronave, ali mantém, já 508. 42 Recife, 390, pronto? 642. 642 para Recife, autorizado 390. Vieram para o ISC 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1208, transpondo 5051. 390 para Recife, Bianca de 58, decola da 10, com curva esquerda, Puca, transição Caju, 208, controle 5051. 5051 no transpondo, é bom, 642. 642, procedimento correto, pós-fundo para posicionamento. Muito obrigado. Então, 9990 no solo 25, libere pista pela direita, vai taxiar via Alfa Kilo, pátio 3 até a posição 06. Alfa Kilo, posição 06. Matemática 00. Solo Salvador, o SNR 62 no ONU, no gate 7, pega estacionamento. Web, SNR 62 no 7, vai aguardar para o início do pushback. É o tanque, vai passar aqui. Negativo, vai aguardar o início para o início do pushback. Nós temos agora uma aeronave pedindo 08, vai ser o número do Nicetu, o CNM 21. Sem problema, vai. Web 5808, está autorizada a sua decolagem, pistão no 0, vento 070 graus, 04 nós. Decolagem, Web 5808. Rota 3890, está pronto, ponto 090. Ciente, mantenha o ponto esperado no zero. 325. 90, está autorizado a olhar e manter a pistola no zero. Ali, mantém no zero, está 3890. Azul 4201, autorizado táxi via India e Alfa, reposte pronto, ponto esperado 10. Zero 04, no gate 08 está livre o push. Alfa, prossiga. Bom dia, o Alfa em aqui, Oscar, solicitando transição de reboque do pátio 3 para o Sting 1, já em acordo com a Confir. Oi, senhor, 7508, contato radar, se batar o nível 360, sai da Arbo. 360 Arbo, 7508. Tem condição de voada presente, Alefa, se possível. Autorizado. Pode, Alefa, 7508. American 980, set flight level 050, I'm on arrival. Guarulhos 360, pronto? Pronto. Bruno 607, Guarulhos, autorizado 360, via peso do 16, após conforme rota. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 1208 e transponde 5053. 360 autorizado, eu preciso do 16, para o hotel do Bus, direto, mapa Charlie, colando 0, curva direita da EL, Leda, 208 controle, 053, no 607. 607, procedimento correto, postponto para posicionamento. Vai reportar no 607. Está no localizador e glide, tá 357. Tá 357, complexo final, sendo torre 1895. 895, obrigado, daqui a pouco. No 642, no 3, está livre, puxa e após táxi. Valeu, já táxi. Torre Salvador, bom dia, tá 357. Golo 642, no grid 03, aguarde instante para o início do push, nós temos agora uma aeronave no 08 que vai iniciar o táxi, por gentileza. Golo 642, aguarda. Golo 04, utilizado o táxi via aí, parte principal, Índia e Alfa, pode pronto no ponto de espera da 10. Golo 04. 90, decolado S29, controle 1208. 1208, 3290, bom dia. 2, Salvador, bom dia, tá 3597. 3597, que negou a 014, confio em baixar de travado? Positivo, baixar travado. 3597, está livre, pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 05 nós. 080 com 5, livre, pouso, 3597. Salvador 0 no ciente, mantenha o ponto de espera do 10. Eu vou 642. No 642, prossiga? Vai tirar na posição aguardando para trás da aeronave? Afirmativo, está autorizado a acionar? Após a passagem da aeronave e a sua retaguarda, está livre, puxa e após táxi. Vou tirar na posição aguardando a passagem. Você não é meu 12 do único, que a equipe de solo, que após a passagem da aeronave e a sua retaguarda, da Gol, está livre, puxa e acionar, resposta táxi, você não é meu 12 do único. Após a passagem do Gol na retaguarda, está livre, 62 do único. Xanem 1642, recolhe a equipe de solo, que após a passagem da aeronave que está indo para o ponto de espera, passar sua retaguarda, está livre e puxa sinal reposta táxi. Gol no 642. 642, recolhe a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Gol, que vai taxiar sua retaguarda, está livre e puxa sinal reposta táxi. Matheus, a aeronave da companhia passar, está autorizado, chama a taxa, né? ...201, no visual com tráfego nacional. Após o pouso do mesmo, ali mantém pistão no zero. Está fazendo reboque, vai manter a posição aí antes da entrada do pátio principal, por favor. Não entendi a... Vai manter a posição para ingresso do pátio principal, mantém a posição, não vai ingressar agora não, que nós temos aeronave para taxiar agora, tá bom? Ah, tá ok. Aguarde instruções. Gente, eu não aguardo. No 7, no solo S33, libere pista pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Libre a direita, reporte antes da Juliette, o TAN 357 via Alfa. Estabilizado sinal IS, a parte estabilizada. Para 2000, vai reportar estabilizado no IRS 989. Quatro está autorizado a sua decolagem, pistão no zero, vento uma centena, 09 nós. Piloto 04, poderia taxar um pouco mais à frente? Sente, vai manter o ponto esperado no zero, vou no minuto 04. Com 2 está livre, puxa no 03. Matheus, tá iniciando, Léo. Voador da CNR 62, 1-1, acionado com uma centena, 1-0-0, 3-40, alterna Guarulhos, para o Santos. CNR 62, 1-1, ciente, o senhor vai taxiar até o través do gate 06. Zero quatro, autorizado ali a manter pistão no zero. Azul 4201, decolado aos 35, controle no 208. 208. Da 35 no 7, antes da Juliette. 35 no 7, vai manter a posição antes da Juliette, pega das instruções. Ok, sim, 35 no 7. Controle azul 4201. Azul 4201, contato radar, vai para o nível 360, vai Leda. Entendeu 360 e? Vai Leda. Voando Leda, azul. American 980, descend to 2000 feet, descend to 1014, clear the next side of the box 7. Okay, you want us to descend to 4000 feet and 1014 and stay the rest, please, for American 980? Descend to 2000 feet. Alright, 2000 feet, altimeter 1014, is that correct? Correct. You're very, very weak and very hard to hear. Taxi 642, 132, agora 310, até na Natal. 642, autorizado o táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de esperada 1-0, Kenegal 1-0 no 4. Ativo Índia Alfa, reporte pronto, pronto, 642. Você é 62 Nuno, vai prosseguir com o táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de esperada 1-0, Kenegal 1-0 no 4, você é 62 Nuno. Índia Alfa, ponto de esperada 1-0, 62. Então 35 no 7, vai observar a passagem da aeronave da Oceané para o ponto de espera, taxiando, após vai ingressar na Juliette para o gate 08. Sim, após o tráfego da Avianca para o 08, né? 35, 17 e a Juliette. No 607, no 10, está livre o push, após táxi. Push no 10, vai para a próxima. Essa bolsa para a ponta espera da 1-0. No 642, a Lima tem pistão no 0. A Lima tem a pistão agora, mais para frente. No 804, decolado 238, controle no 20.8. 208, mandei o 204.